Vou conversar agora no estúdio com a Josiane Vieira, ela que é pedagoga ali no Núcleo Criança de Valor, aqui na cidade de Foz do Iguaçu. Bom dia, Josiane, tudo bem? Bom dia, tudo bem? Satisfação em recebê-la aqui para falarmos sobre um assunto aí bastante importante para a entidade e uma oportunidade para muita gente. Amanhã vai ter bazar promovido pelo Núcleo Criança? Sim, amanhã teremos o bazar a partir das 8h30 às 16h30. O bazar são com produtos doados pela Receita Federal. É um bazar que vai ter de tudo ali, né? Tem desde eletrônicos, roupas, enfim, o que o consumidor pode esperar encontrar lá? Olha, são vários itens. E lembrando que domingo é Dia das Mães, então uma oportunidade excelente para os filhos presentearem as suas mães. Teremos perfumaria, itens de pesca, ferramentas, roupas, brinquedos, produtos eletrônicos, entre outros. Uma programação, portanto, bastante variada, né? Enfim, são itens repassados aí pela Receita Federal. E vocês vão fazer esse bazar em que local exatamente? O bazar ele será realizado na Igreja 100, tá? É Rua Joaquim Firmino, 1250, Jardim Eldorado. Que fica mais ou menos ali próximo à região do Colégio Agrícola, mais ou menos onde? Isso, próximo ali ao Batalhão da Polícia Militar. Portanto, na né, Rua Joaquim Firmino, 1250, ali na Igreja 100, Comunidade Evangélica das Nações. Eu queria que você falasse um pouquinho, né, sobre esse, não só sobre o bazar, mas também sobre o Núcleo Criança de Valor. Como é que funciona o núcleo, quantas crianças atende, como é que é o trabalho, né, dessa instituição aqui de Foz do Iguaçu? O Núcleo Criança de Valor, ele iniciou-se em 2001 com poucas crianças, então ele foi crescendo. Desde início, o trabalho é a proteção, né? Proteção básica e a defesa e a garantia dos direitos das crianças e adolescentes. Então nós desenvolvemos várias atividades que potencialize a criança e prepare a criança, adolescente para a vida enquanto sociedade, a participação dele. E hoje em dia vocês atendem mais ou menos quantas crianças lá? Atendemos 120 crianças, 60 crianças no período matutino e 60 no vespertino. Nós trabalhamos no contraturno social e essas crianças elas participam de 13 atividades, né? Semanalmente. São atividades de jiu-jitsu, esporte, temos atividades de inclusão digital, jogos de tabuleiro, são várias atividades. Portanto, um trabalho aí, né, bastante consistente, realizado aqui na cidade de Foz do Iguaçu já há 18 anos, né? Você citou aí 2001, né, Sim. a fundação. E, portanto, uma ação aí bastante importante, tanto é que a Receita Federal decidiu justamente, né, beneficiar aí a entidade com o repasse desses produtos. Então, quem for lá amanhã, vocês vão abrir bem cedinho, 8h30 da manhã, já estará aberto com o bazar, né? Isso, 8h30 já estará aberto. Lembrando, né, que nós temos o site núcleocriancadevalor.com.br. Nós temos também a página do Facebook. Peço para os ouvintes para acessarem a página, curtir a página e conhecer mais o nosso trabalho. Porque é muito importante essa divulgação, pois nós precisamos, o nosso trabalho, ele é diário, é uma conquista diária. Então, nós precisamos de doações físicas, doações jurídicas, para manter esse trabalho. E até, né, vamos reforçar, porque o bazar é uma oportunidade para auxiliar, né, a arrecadação vai ajudar bastante vocês. Desse evento, especificamente desse fim de semana, né, o dinheiro que vocês conseguirem arrecadar ali com a venda desses produtos, vocês já têm uma previsão, o que pretendem fazer, inclusive, que tipo de uso será dado também a este dinheiro? Olha, o bazar, ele, todo o valor arrecadado, ele é 100% para o Núcleo Criança de Valor. Então, como ele é uma entidade não governamental, nós temos várias despesas, né? Temos as despesas funcionários, luz, água, para manter as atividades, as oficinas. Então, é total para o Núcleo Criança de Valor. E fica o convite realmente para que as pessoas, né, os ouvintes que estão nos acompanhando aí, cidadãos, empresários, conheçam, né, o trabalho da entidade. Você citou aí, tem página no Facebook, tem site, enfim, para saber aí mais sobre essa entidade que funciona aqui em Foz do Iguaçu. A sede de vocês está localizada em que ponto aqui de Foz? Na rua Guimarães Rosa, número 528, ali próximo à Sadia. Tanto região do Jardim América, né? Enfim, uma região que inclusive tem bastante demanda aí por atendimentos, né? Enfim, né? Bastante crianças ali que são beneficiadas com essas ações, né? Sim, exatamente. Hoje são 120 crianças beneficiadas e também nós temos uma lista de espera. Então, o nosso sonho futuramente é poder atender pelo menos essa lista de espera. E esperamos que isso possa ser alcançado. Então, amanhã das 8h30 da manhã até as 16h30 da tarde, bazar promovido pelo Núcleo Criança de Valor, vai ser ali na Comunidade Evangélica das Nações, na rua Joaquim Firmino, região da Vilhoranda. A Josiane Vieira esteve conosco aqui para falar sobre essa atividade. Josiane, muito obrigado pela participação e espero que vocês consigam aí sucesso neste evento de amanhã. Muito obrigada e nós agradecemos a oportunidade.